MQD Records. Como se fosse um labirinto com passagens estreitas, e o caminho por si mesmo ensina a andar na espreita, procurando respostas, sempre um novo caminho. Enfrentei as maldades, passei redemoinhos. A vida mostra quem é quem perante as dificuldades. Batalhas a seguir cobram responsabilidade. Habilidade tem que ter, manter-se firme, pé no chão. Ninguém vai te mostrar o caminho, ou muito menos te dar solução. De coração, vamos viver superando aprovações, na esperança de obter grandes realizações. Todas suas ações terão efeito lá na frente. Por isso tome cuidado, procure ser coerente. Maldade tenta arrastar o bem, quer te resgatar. Qual você vai se afastar, em qual você vai acreditar? Progresso exige mudança, mudança exige vontade. Sacrifício, determinação, coerência e hombridade. Como se fosse um labirinto com passagens estreitas, e o caminho por si mesmo ensina a andar na espreita, procurando respostas, sempre um novo caminho. Enfrentei as maldades, passei redemoinhos. Tudo que é difícil fortalece os irmãos. Mas se não for difícil, tudo perde a emoção. Não me deixa batendo, a cara bateu. Não vim pra perder, se espera acontecer, fazendo valer. Enquanto eu viver tudo que eu aprendi, eu não vou me render a esse esquema sujo que se espalha em nossa volta, que faz a dificuldade vir bater em nossa porta. Escrevo por linhas tortas, sem perder minha conduta. Ando pela linha reta pra não me perder nas curvas. Lágrimas é igual a chuva, e chuva logo passa. Se tudo fosse fácil, luta não teria graça. Os pais se disfarçam, se luta com os pais, sai e acha que passa batido. Não conhece o que eu sou, o que eu faço, o que eu passo, muito menos o que eu sinto. De frente pro abismo onde olho pra trás, vejo vários querendo empurrar. Mas não vou conseguir que eu tô firmão aqui, não penso em me jogar. Correndo perigo em meus rabisco, com força levanto a firma. Porque nada é impossível pra esses guerreiros que deram a volta por cima. Como se fosse um labirinto com passagens estreitas, e o caminho por si mesmo ensina a andar na espreita, procurando respostas, sempre um novo caminho. Enfrentei as maldades, passei redemoinho. Música.